Toca aquela música lá, velho. Aquela música, o coração tolo. Portal do La Rocha. Você chega com raiva de mim e diz que já não me quer. Mas eu sei que lá no fundo você quer ser minha mulher. Indecisão, um sentimento tolo que você já cansou de ter. Então vem me abraçar e me beija, o que eu amo você. Então vem, estou tão sozinho. E a única coisa que eu quero no tolo.